inanarak kapılacağı bir aşk yokken sen nereden çıktın? Duyduğun iki sözün biri yalanken seni kim böyle sakladı? Vomitado pelo mundo esmagado, tratado como lixo reciclado, espancado, abandonado, sem rumo e sem chão. Como se não valesse nada sem uma moeda, um tostão. Cumprimentaram minha mão, iludiram minha fé. Acharam que está no chão, mas hoje estou de pé. A lágrima que escorreu foi derrota pra um dos teus. O mundo não percebeu, mas o moleque aqui cresceu. Desgovernado como um raio de Zeus, forte como Sansão, sábio como Salomão, esperto como Moisés, malandragem nota 10. Humildade e respeito me fez ser alguém. Não quero ser mais que ninguém, cada passo por vez, se tropeçar cai de vez. Não importa quem são vocês, muito menos as suas leis. Não passa de imprestáveis miseráveis na minha mão. Eu sei que eu sofri, nunca desanimei. Minhas leis sou eu que faço e não me calo pra ninguém. Cada lágrima no rosto foi um teste pra vencer. Cada sorriso falso, uma ilusão pra me morrer. Eu sei que eu sofri, nunca desanimei. Minhas leis sou eu que faço e não me calo pra ninguém. Cada lágrima no rosto foi um teste pra vencer. Cada sorriso falso, uma ilusão pra me morrer. Abandonado um filho na lixeira, uma mãe se matou por besteira. Notícia da segunda-feira, sexta-feira, dia de feira. Um moleque roubou uma pera, espancado por besteira, passando fome a semana inteira, tratado como louco, falando besteira, sofrendo sem escolha, como um cachorro abandonado. Os humilhados serão exaltados, com uma lágrima no rosto, um olhar de um revoltado. Roubando pra sobreviver, crescendo pra amadurecer, errando pra poder aprender o que é certo, o que é errado. Se o errado virou certo pra poder sobreviver. A novela não é o que o mundo mostra pra você. Uma bala perdida, uma perda preciosa, um fardado desgraçado, uma mãe nervosa com seu filho abraçado. Eu sei que eu sofri, nunca desanimei. Minhas leis sou eu que faço e não me calo pra ninguém. Cada lágrima no rosto foi um teste pra vencer. Cada sorriso falso, uma ilusão pra me morrer. Eu sei que eu sofri, nunca desanimei. Minhas leis sou eu que faço e não me calo pra ninguém. Cada lágrima no rosto foi um teste pra vencer. Cada sorriso falso, uma ilusão pra me morrer. Aí mano, quando eu rezei pra pedir proteção. Porque esse mundo é um buraco negro que te leva à perdição. O mundo escravizando e você nem aí, tratado como louco e não consegue sorrir. Olhando para o céu, um passarinho voando. Cadê minha liberdade que eu não tô encontrando?